O preço da vida no meu corpo as feridas, as moscas me cobrindo, apodrecendo na avenida. Abandonado nem um caixote, não tive um berço, congelando no frio. Do meu lado um terço, queimando no sol. No meu corpo uma fralda, o choro de fome. No canto da calçada, o leite da minha mãe. Pra mim fazia falta, parecia um cisco perdido no mapa. Nasci nesse mundo sem nome e endereço, desnutrido, pesando 2 quilos. Eu reconheço que o preço da vida está numa embalagem com lubrificante gratuito na enfermagem. De vários sabores, sedutores, amores, de explícitos horrores, de várias cores. Passando um cidadão que quase me pisou quando abriu a sacola. Não acreditou o meu respiro de vivo. Foi, me beijou, pensou no seu filho. Foi, me abraçou, emocionado, chorando. No hospital me levou, sujo do lixo, a enfermeira me lavou. Sendo medicado, foi, me internou. Aquele homem me encontrou, com fé me esperou. Dormia na sala, a agonia não passava. No ponteiro do relógio, meia-noite marcava. Lá de fora gritava, da sala que eu estava, Deus está presente. Os olhos chorava. Passou a madrugada, eu matei a charada. O preço da vida é uma camisinha furada. Amanheceu no hospital, pra mim nasceu o sol. Chorando em berros, molhava o lençol. Liberado com vida no cartório, assinava uma folha certidão. Lá me registrava. Um simples problema com prazer. O nosso DNA compatível combinava, sem escolha de nada, na coragem enfrentava. Não importava picareta ou na enxada, só queria trazer o sustento pra família. No fogão de lenha, no respira manilha, num barraco humilde. Ali eu crescia do buraco da telha, olhava e aprendia das maldades da rua. De tudo eu sabia, ia ser uma fantasia. Minha mãe um dia consegui crescer e avistar o horizonte. 10 anos se foi. Me lembro como ontem, a falta que me faz, que me deixa pra trás. Tentando lembrar da minha mãe, tem mais. O meu pai de sangue um dia apareceu com a cara lavada, dizendo: filho é meu. O meu pai de verdade lutou, me criou, não que liberou. O sêmen coçou. A vida é um ringue, tô brigando, tô lutando. Só queria te dizer: obrigado, eu te amo por tudo que me fez. Do seu ato, seu gesto, se bondade fosse tudo, pra todos empresto. Um dia eu queria perguntar pra minha mãe, quando fui pro lixo, se estourou o champanhe. Um simples problema com prazer. É fácil jogar fora, dar embora, vender. Será que é tão difícil se cuidar, se prevenir? Com tantos métodos que fizeram existir. Como é tão bom ver um casal se amar. Milhares de mulheres tentam engravidar, porque não dão valor nem algo tão precioso. Pegam o bebê, jogam fora com nojo. 9 meses de gestação, futuro marcado. A culpa não são deles pra ser abandonado. Eu como mãe chorei quando passou na televisão a matéria de Paulinho. O ciclista escutou o choro e achou a mingueira a menina. As mãos de Deus segurou a sacola, boiando por cima da água, jogada numa lagoa. Acharam a Letícia. Um simples problema do prazer. O amor é o que falta em nossos corações. O carinho, o afeto, nossas desilusões.